Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Asilo Cast. Aqui é Joel Suki. Rapaz, não compra esse negócio não, que tu vai se fuder. Você ficou barbado. Aqui é a Lilith. É Barbie? Vai pra porra. Você foi barbaça, viu? Eu também achei. Aqui é o Sr. B e eu vou passar as meias que eu ganhei pros meus filhos. Aqui é Telos e, bicho, essa emoção aí eu nunca tive. E aqui é o Neto Maru e eu nunca vou emprestar meu cartão de crédito pro Telos. E no episódio de hoje vamos falar sobre presentes, brinquedos e a emoção de comprar tudo isso, né? E os correios, né, também. Vamos lá, e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Agradecer a todos pelos comentários, né, cara, que aumentaram graças aos nossos pedidos. Finalmente a gente tá com uma média aí bem mais razoável, né? Eu diria que aumentou uns 300% no mínimo, né? Pois é, vamos continuar comentando, enviando e-mails, né? Eu acho também a gente deveria agradecer aí o @ Gabriel Alves, né? Pois é. Que é o Gabriel Henrique, que o cara tá sem ninguém pedir, né? E tal, o cara se comoveu aí, o cara é web designer, o cara resolveu colaborar aí com um modelo, né, de designer novo aí pro Asila. Tem uma galera desenvolvendo ferramentas, né, pro Asila também. Pois é, cara, até pro iPhone aí, cara. É isso é que é legal, né, o pessoal sabe que o Asila é uma coisa comunitária, tá desenvolvendo e ajudando aí o projeto Asila de maneira independente, né. Mas a gente vai conversar com os caras, a gente tá demorando porque afinal de contas o cara tá no aperto. Que afinal de contas eles nem imaginam como é que tá pra colocar os caches em dia, né, então. Tá foda, cara. Agradecer também ao Sr. B, né, cara, do Leg Cash, pela participação no Asila de hoje. Inclusive, com certeza vocês não vão acreditar que horas está sendo gravado aqui essa sessão de e-mails, mas que o senhor Robê pode confirmar, né? Pois é, ele participa lá do LegCash. Se você não conhece, tem um link aí embaixo, www.legcash.com.br, né? É isso aí. Miriam Costa, 17 anos, Rio de Janeiro, Ninópolis. Ninópolis é a beija-flor. E aí, asilados, tudo mais ou menos? Gostaria de comentar o podcast Histórias de Chatice. Esse tema me lembrou uma amiga minha, que em termos de chatice não tem pra ninguém. Vocês nem imaginam que é acordar cedo, se arrumar e ir pra escola, que já é uma chatice. Totalmente apoiado aí. E ainda por cima ter que aturar outra chatice, a Thaís. Porra, Thaís. Se a Thaís escuta o cast, envia um e-mail também, né, com a resposta. E se ela não escuta, porra, Thaís. Pois é, mas a Thaís não é nada comparada a uma outra chatice chamada Bart. Né? Mas ele eu relevo, afinal de contas, ele é quem baixa o podcast pra mim toda semana, olha aí. Grande Bart. O cara não é chato, né, meu? Esse cara faz isso. O Bart é que é o cara genial, que esse bicho aí que tá vinculando o Asila aí na escola dele, né? Cara. Próximo e-mail aqui é do Bruno Cavalcante, totalmente desconhecido, né? manda nenhum dado aqui. E aí, galera do Azileito, meu nome é Bruno Cavalcante. Ah, mas vai se explicar, né? Meu nome é Bruno Cavalcante, sou do interior do Paraná, trabalho como técnico em informática e estou me formando em sistemas da informação. Queria começar parabenizando os senhores pelo AzilaCast, que se tornou meu cast favorito. Olha aí, a concorrência agora. Fudendo com a concorrência, né? Pois esse é o objetivo, né? Ainda não consegui ouvir todos os casts, mas estou quase lá. Confesso que quando ouvi o cast a primeira vez por recomendação do Twitter do senhor Isinobre, eu torci o nariz por causa do sotaque de vocês. Mas agora que me acostumei, isso é notório, né? Se você tá ouvindo a primeira vez e tá dizendo, porra, mas esses caras têm um jeito meio estranho e tal de falar. É, pois é, cara. A gente recebe muito comentário, né? Desse, ah, mas os caras falam meio lento e tal, né? Parece que estão com sono. Mas que isso é uma coisa boa, cara, porque muita gente também diz isso aí, que começou ouvindo aí, não, mas os caras falam meio devagar e tal, que porra é essa? Aí três caches depois, mano, o cara já tá no trabalho todo zen, né, e tal, não tem mais aquele estresse. É, tu tem que pensar que o cara é nervoso, mas esse bicho morre mais cedo. Mano. Pois é, cara. Muito bem, gostaria de sugerir um cast sobre desenhos clássicos da infância dos anos 80 e 90. Esse aí também já é um dos mais pedidos. É, cara. Inclusive, ele diz aqui que era viciado em desenhos como Doug, Fantástico Mundo de Bob, Os Anjinhos, Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos, cara. Não, mas Ursinhos Carinhosos é o cara releva. Ah, beleza. Nossa Turma, que eu também acho muito massa. É, mas. Esse aí. Caverna do Dragão, entre outros. Tu sabe que o Caverna do Dragão e o Doug ainda podem ser acompanhados, né? Diariamente. Ué, o Doug era de outra empresa, né? Foi pra Disney. É, beleza. É, o Dougzão clássico, as primeiras temporadas ainda passa na TV Cultura aí. É. E gostaria de me oferecer para escrever artigos. Gosto muito de tecnologia, olha aí. Olha aí, cara. Então fica aí aberto, manda algum texto, né, pra gente, algum portfólio, né, pra gente avaliar e a gente tá sempre recebendo. E o próximo e-mail é do Thiago, @ Destrix. Aliás, Destrictrux. Ixi Maria. Thiago Carvalho, de 22 anos, webmaster. Cara, tem muita coisa que me chateia, mas protestante até que eu gosto. Eu sou um cara que adora um debate e até hoje nunca perdi um debate para esses caras. Teve uma vez que eu estava na casa da ex-namorada, no domingo de manhã, e apareceu uma testemunha de Jeová. A gente foi lá atender o cara, super animado, esperando ter um debate em frente. Tudo que ele falava, a gente só faltavam uns três argumentos contra. O cara começou a ficar puto, ficar estressado. Aí ele não aguentou e chamou um reforço, ó. Vixe, ele deu aquela assoviada, né? O cara mais velho, ó. Vixe, rapaz. Eita, pô. Aí se fudeu todinho, cara. E foi a mesma coisa. Ele começou, a gente rebateu com uns argumentos mó fodas. O cara ficou sem argumentos e começou a querer ir embora. E ele não foi porque ele afinal queria salvar os caras, né? Pensei que ele ia dizer que ele começou a ir pros finalmente, né? Porque quando o cara fica sem argumento, né? E a gente falando pra ele, não vai não, que tá cedo, vamos conversar mais aqui e tá? Tal. Mas não teve jeito, o cara não aguentou e foi embora cabisbaixo. E acho que a gente desvinculou o caminho da fé de um par de testemunhas. É, inclusive, se você quiser saber aí do curso do Thiago, né? Como perder sua fé, é só acessar aí o @ como é, mano? Destritux. Parece empresa de saneamento urbano, né? Destritux. Próximo e-mail, Lico, 21 anos, escravo de pedreira e ex-dorgato, né, também. Pois é, o ex-dorgato. Fala, cambada. Aliás, aí tem um... Falar em dorgato, tem uma menção altamente honrosa ao Lico, que a gente já deveria ter dado há algum tempo. É. Que tu se liga que quando ele fechou o blog dele, ele pediu pra todo mundo que acompanhava o blog dele passar a acompanhar o Azila, né, em consideração. É, cara, olha aí. Fala, cambada. Porra, esse cash eu me identifiquei demais, mano, porque vive me fudendo com essas pessoas chatas. Apesar de ser uma pessoa muito ignorante, claro, eu sou também educado. e acabo deixando passar muitas chatices e tal, mas o que eu vou contar agora é foda. Esses desgracentos que acordam a gente no domingo pela manhã, eu só queria deixar claro que a gente não tem nada contra os testemunhos de Jeová, né? Pois é. Mas como vários testemunhos aqui de várias pessoas no país inteiro, né, bicho? Domingo de manhã é foda, né, cara? É verdade, cara. Aqui, todo final de semana, é sagrado eles passarem de manhã. E eu já vou ficando puto. Meu pai nem atendia mais, mas eles batem palma. Uma puta palma alta, aliás. Parece que a mão desses porras são daquelas de raquete, cara. Meu pai ficou indignado e foi lá falar com eles. O que eles não sabiam é que meu pai é crente também. Olha aí, cara. E começou a debater com os caras. O cara puxou logo uma bíblia e foi logo pro fight. Ficou mais ou menos uma hora debatendo com eles e eles foram embora. Bom, isso já tem uns 5 anos e eu nunca mais ouvi falar uma palma de testemunho de Jeová aqui. E só pra fuder de vez, eu moro perto de um campo de futebol que vem uns malacas mirins jogar de terça e quinta aqui. E no fim do treino, os cornos passam pedindo comida, bicho. É isso. Minha mãe uma vez foi dar uma bolacha de água e sal e o pivete falou logo: não tem recheada não. É, e claro que como a mãe do Lico escuta o asila dela, meteu logo um filho da puta. E o próximo e-mail aqui é do Bruno, 20 anos, Fortaleza, Ceará, estudante de sistemas e mídias digitais e cabra chato. Aí. É, inclusive o Bruno aí, se ele tá ouvindo esse cast por meio do Onofre, né? Pois é, dá um parabéns, alô aí. Dá um alô pro Onofre. E se não foi o Onofre que te indicou, bicho, é um sinal bom, né? Porque um ciclo aí tá se fechando e recomenda pro Onofre, cara. É, cara. E recomenda pros outros também. É mesmo, recomenda pros outros. Pede pro Onofre recomendar pros outros também, que o Onofre aí é influente pra caralho. E aí, galera asilada, primeiramente queria parabenizar pelo cast muito massa sobre coisas chatas. E que isso daria uma parte 2 fácil. Mas o que eu gostaria de deixar claro são as coincidências que às vezes acontecem comigo quando escuto a Zila. Enquanto ouvi o último cast na manhã dessa sexta, indo tranquilamente para a faculdade, notei que um momento o Jota citou em um momento lá do cast. Pois é, um momento Jota, né? O ônibus que sai do Jardim Guanabara, exatamente o mesmo que eu pego para chegar no terminal. Aí eu pensei, olha aí, mano, alguém sabe das comédias que acontecem nessa linha. Que não são poucas, né? Pois é. Pouco depois, saindo do terminal do busão abarrotado, ouço o Afonso Cover falar sobre a história dele relacionada com Mentos. Então, olho pro lado e vejo uma propaganda na parte de trás de um ônibus sobre Mentos. Caralho, bicho. Tá massa, isso aí acontece mesmo. Ele pensou, né? É. Agora o mais perturbador foi o que aconteceu logo em seguida. Quando o Jota começou a falar sobre as velhas safadas que ficam entrando nas brechas entre você e a cadeira, eu achei graça, sozinho, né? Porque no ônibus isso acontece. Mas nem fiquei pensando muito sobre isso. O negócio é que foi só eu rir e uma gorda com cara de escrota inventou de ficar... e ficar pinando ali. Pra quem é no sul, o comparativo de pinando é fornicando, né? Pois é. Aí ele disse, não, eu já tô desconfortável. E ficou foi rindo pra mim, ó. Sacanagem, bicho. O Bruno lá e a gordona tentando encoxar o cara, porra. Have a nice day. Have a nice day. Woo! Faz um tratamento aqui, olha. De que, rapaz? Chulé. Bom, o negócio é o seguinte. A emoção. A explicação do Manel. A emoção que se dá a uma criança quando recebe um presente. É o quê? Ela é muito orgasmática. Caralho, falava. Orgasmática. Orgasquema? Depende da criança e da classe social que recebe, entendeu? Depende. Caso que. Há certas crianças que recebem uma pilha e fica feliz, e as outras que recebem um carro de controle remoto total, não fica. É uma pilha. Ué, tá de sacanagem, mano. Tu dá uma pilha pro menino, mano. É, macho, tá negado. Não, mano. Tem uns pobres, uns meninozinhos aí ganham um carrinho com uma roda de. Que não. Aquela. Mas sabe o que eu ganhei? Ok. Não, sabe o que eu ganhei? Um carrinho de. Como é? Com aquela. Lata de refrigerante, mano. Garrafa de refrigerante. Ou oh, regra. Como é, macho? É, garrafa de refrigerante, mano. Descartável. É, mas tu tá precisando fazer aquele tratamento mesmo, viu, mano? Sim, não, ó, voltando. O negócio é o seguinte. Aí, ó, a criancinha quer receber o presente lá. Como eu comecei a minha frase dizendo, mas eu quero aquele ali. Vídeo, né? Essa frase é clássica. Quando o cara entra na loja de brinquedo, o cara vê uma porrada assim. Aí o cara olha aquele, parece que o cara vira refém do boneco, né? O cara, vixe, meu irmão, é aquele mesmo. É, houve uma época boa em minha vida que eu recebi alguns comandos em ação. Aí foi uma época só a massa. Era fãzaço dos comandos em ação e tal, aí eu não tinha o que reclamar, né? Sendo que o meu grande sonho não foi realizado. O quê? Eu ainda como agora, depois de 12. Tu come o quê, mano? Você vai tolo, mano. Eu tô dizendo. É, atualmente, eu tenho entre aspas, né? Condições de comprar o meu próprio presente. É, tu pensou melhor, né, quando foi dizer isso ali de é, entre aspas mesmo. Aí, na época, na minha infância, macho, o meu grande sonho era receber aqueles carrinhos de controle remoto total. O bicho é doideira, faz tudo mesmo. Como é que é um carrinho de controle remoto parcial? É aquele que vem com um fio velho atrás, ligado no carrinho. Onde ficar saindo andando. Não, mas é que isso aí é muito paia, mano. Isso aí... Que esse bicho só acelera e vai pra frente, né? É, pra frente e pra trás. Uhum. É ridículo, mas é ridículo. Eu sei que esses carrinhos aí tem uma porrada de versão, né? Carrinho de controle remoto. Tu se liga aquele episódio da Punk, a levada da breca, que ela ganha um carrinho de controle remoto, não, doideira. Que o bicho é movido a gasolina e tudo mais. Ixi, é mesmo. Na época que eu vi aquele episódio ali, mano, eu também fiquei asilado, né? Por um carrinho de controle remoto. Caralho, mano, o bicho é massa, não sei o que, faz curvas em alta velocidade e tudo mais. Aí eu aperreando lá, o meu pai, não, mas tem que ter um carrinho de controle remoto, mano, seu bicho é massa, o bicho funciona a gasolina e tal. Aí na época eu não sabia que a gira era essa, né, carrinho de controle remoto total, né. É, tem termo, né, cara. Aí eu sei que o que eu ganhei, eu tava imaginando tipo aquela picapezona, né, e tal. Aí, o cara grande. O cara sempre imagina uma coisa e ganha outra, né. É, aí eu ganhei uma que era idêntico. Tu se liga aquele terceiro carro do Rock'n'Roll Racer que o cara compra, que o bicho é meio triangular, mas eu ganhei um carro igual aquele, só que ele era total ali. É massa. Pô, eu lembro de ter ganhado um carrinho desse, né? Só que eu era muito criança ainda, eu não lembro nem porquê, nem quando, nem por que motivos eu ganhei aquilo, nem de quem. Mas é igualzinho aquele carrinho do Toy Story, sabe? Ah, o de Fórmula 1? É, exatamente, aquele ali. Só que era pilha, controle remoto, e ia longe, fazia, batia, virava, era muito maneiro, cara. Infelizmente o Manel não teve essa sensação, mas pra quem... Passou, era muito massa, sim, meu cara. Mas sentado. Aí o teu era controle remoto total, então? Total. Aí era sem fio, sem nada, só a massa. Só a massa. Aí, total, bichinho, doideira, mano. É, mano, só eu sabia que só eu não tinha recebido essa porra, mano. E é por isso que até hoje tu não fala com a tua mãe, mano. Não, isso aí não existe não. Eu amo a minha mamãe. Teve um presente a minha tia comprou pro meu primo, que foi um... Não sei se vocês se lembram desse carro, que era um carrinho que era tipo um trator, que quando ele batia na parede, ele virava, dava uma cambalhota. Eu lembro, eu lembro. Virava pra cima. Era muito na televisão. Ele virava, é doido, esse carro aí era muito massa. O cara deixava ele andando, ele ia pra frente, direto. Se ele batesse na parede, ele voltava e continuava andando pra frente. É uns arame que tinha em cima, né, não? Ele só dava uma rodopiada e voltava a andar, né, não? Arame? Arame, mano. Um arco, do para-choque pro paralama, entendeu? Eu lembro disso, ele tinha um arco, aí quando ele caía de cabeça pra baixo, fazia uma forcinha, o bicho virava de cabeça pra baixo de volta, e ele ficava de direito, voltava. E pois é, ele voltava ao normal, voltava a ficar isso em pé de novo. Isso aí é tipo aquele cachorrinho que fica dando mortal, ué? Ai, Deus, mano. Taria. Tô ligado, eu tive um bicho dele. Teve. Teve um desses aqui em casa. Ele faz, dá três passinhos, vai. E dá um pulo assim pra trás. Como é que é o pulo? É isso, o carrinho ali que eu ganhei, eu não sei nem quem foi que me deu, mas eu sei que o bicho era irado, mano, assim, na caixa. Era... O cara não quer saber quem é o defunto, não, quer chorar, né? O cara só quer o presente e pronto. O cara é mercenário, mano. É, e era um Bart Simpson, cara. Esse bicho no skate. Não sei se vocês já viram. Caralho, eu tinha um bicho desse. Mas esse bicho aí também era ficção, né? Uma parada dessa. Ah, ele era pilha. O cara deixava ele ir e ele ia sozinho. Tu não disse que era um carro, mas agora já é um Simpson? Que porra é essa? Eu também não entendi a linha de evolução desse bicho aí, não. É o Transformers, né? Transformers, ó, putaria. É, mas o Transformers do Homer ia ser sinistro, ó. Tu gosta dos bichos que batem na parede, né? Primeiro era o carrinho que dá a cambalhota, agora o baixinho, cara. O bonequinho dele não é o do Homer, mano? Que Homer? É, em cima do skate, tu não disse aí, desgraçado. O Homer em cima do skate? Não foi, não? Não foi, velho. Então, pô, quem tá dizendo que não foi? Já é isso. Os carrinhos de brinquedo, cara, eu me lembro que tinha um que era a fricção, cara, um preto, tipo um Lamborghinizão preto. Esse bicho era doideira também. Eu tive esse aí também, sendo que esse aí eu achei foda, mano, porque eu me lembro, na época que eu ganhei esse bicho, foi uma parada dessa. Um amigo do meu pai tinha vindo de Miami, uma parada dessa. Ixi, aí esse Miami, bicho, Miami, ó. É, mano. Esse bicho pode, trouxe uma sacola. Não, deixa eu contar a história. Pois é, cheio de muamba, né? E tal. Aí, isso aí era véspera de Natal, eu acho, uma coisa assim. Aí um bocado de brinquedos em menor, né? Tinha esse Lamborghini aí e tal, tinha aquela pistola do Rambo, se liga. Um bocado de brinquedozinho humildeza, né? O pai, não, mas vai lá, escolhe um aí e tal. Essa pistola do Rambo aí foi sinistra, viu, Dani? Vou escolher aqui o Lamborghini, que o design desse bicho é massa e tal, é beleza, né? Eu fiquei com esse bicho. Aí eu sei que chegou o Natal, né? Sim, pai, e aí, mano, cadê o presente? Ah, não, eu já te dei. Eu, vixe, mas cadê o carrinho lá que tu pegou do cara? Olha aí, mano. Deu o golpe, né, mano? Putaria. O pior é que quando o cara joga esses carrinhos a fricção, eles fazem tipo um barulho de motor de carro mesmo, né? Esse bicho faz um... E vai andando. Ah, eu lembro que o pessoal ficava com o carrinho fazendo várias vezes, né? Pra fingir que tá acelerando o carro, cara. Isso era muito engraçado. Aí, tipo, soltava, dava uma porrada, quebrava o carro. Pra casa chorando, quebrou meu carrinho. Cara, nesse lance de carrinho, o que eu mais gostava, quando eu só brincar, que eu não brincava muito, assim, eram os autoramas. Ixi. É, eu achava muito irado, mas, tipo, o problema é que, tipo, acelerava demais, ele ia lá pra fora, tipo, quebrava, caía pra fora do percursozinho, mas eu achava massa, tinha. Eu tinha um autorama, só que eu achava ruim, era pra encontrar a pilha desse bicho, que era uma pilha zona meio retangular, né, e tal. Uhum. E era aquela parada, né, o cara ia no Aparecido, se o Aparecido não tivesse, aí fudeu, né? Pois é, taria. Sabe que eu sempre quis ganhar um desses bichos aí e nunca ganhei. Pô, cara, mas o mais perto disso que eu tive foi aqueles trenzinhos, aqueles trilhos de brinquedo, que tinha uma... Pô, fazia trilho do meu quarto até a sala, e fazia ficar andando com um trenzinho, fazendo mil caminhos, assim, cara. Meu quarto taria que o cara faz um trilho desse tamanho aí, aí quando o cara passa pela sala, aí o pai do cara passando, aí... É, dá uma porrada, quebra tudo, é desgraça. Sai pisando nos vagões. Não, mano, o mais carinhoso é o meu irmão, mano. Vixe, é. o Júnior, mas ele chega assim, aí o filho dele tá lá com a bola, né? Aí ele, pá, chuta na parede, pá, ele, para com essa bola aí. Aí o menino, pá, pá, vai quebrar alguma coisa, para com essa bola aí. Aí o menino, pá, mais três chutes. Aí quando menos espera, vem ele com a faca, ó. Aí, pá, aí, toca a bola. Rasga a bola todo dia logo, ó. E é por isso aí que os filhos do Júnior são tudo médicos e advogados, né, hoje em dia. O bicho é terrorista, mano. Não, pois... Aí esse negócio de bola, cara, eu sempre quis ter também uma bola oficial de futsal. E não, nunca ganhei também, né? Pô, quem não queria, né, cara? O pessoal sempre. Aí, uma risada maléfica aí, tá vendo? Eu me lembro que esse filho da puta do Theo ganhou uma bola oficial de basquete. Esse bicho ficava o dia todinho passando dentro de casa, batendo a bola no chão. O que eu ouvi foi que a irmã do Matera Mables deixou a porta do depósito dando bobeira aí. Teve na verdade verdadeira, mano. Você gaguejou, hein, bicho? Acabou de falar. Como foi? A história você acertou, sendo que foi de outro colégio. Essa teve uma época aqui em casa que tinha três bolas de basquete. Tentaria. Aí as bichas eram doideiras e tal. Aí quem trazia era o Moura, mano. Ele dizia que a galera tava batendo racha lá no 7 de setembro. A galera não tava nem aí pras bolas, a galera do 7 de setembro. Eles davam pros alunos e ficava por isso mesmo. Aí uma vez ou outra alguém ganhava uma bola, entendeu? Aí nessa brincadeira ele trouxe duas. Por isso que faltava bola lá no colégio, né, mano? Eu sei que atualmente eu queria comprar uma daquelas Jabulani, mas eu também não consegui comprar. O pior é que só vende a... Como é que se diz, mano? Não é falsificada, é a... Mas é a genérica, é, né? É genérica. A original, ela é tipo um vermelha, amarelo e verde, né? É uma curiosidade o que é que tem a fazer com a Jabulani. Deixa guardado. E o Torá Futebol Clube. Torá Futebol Clube. Puta merda. Timezão fenomenal, pô. Timezão clássico, né? Tu sabe que hoje em dia, se o Torá Futebol Clube ainda existisse, ele estaria jogando com o Fortaleza, né? O Fortaleza é bem cabível mesmo, né? Sabe que o centroavante desse time é o Manel, né? Não, tu sabe que o ala desse time aí é o senhor Pinóquio, né? Começa daí. Ximaria. Eu ia comprar uma Jabulani só pra deixar guardado mesmo aqui. Aquele negócio só pra ter, né? Pois é. Vai jogar com uma bola do tamanho daquela, cara. Nem futsal, só se for no campo. Tem nem graça. É campo mesmo, uma bola de campo, uai. Sempre quem dá presente mais doideira mesmo são as madrinhas. Também, tirando exato. As madrinhas, os padrinhos e os tios, né? Esses bichos sempre trazem uns presentezão irado, né, pro cara. Mata no meu padrinho, cara, só me dá dinheiro. presente! Esse aí é o cara que acerta todo ano que eu gosto de ganhar de aniversário, cara. Dinheiro. Pronto. Quem é a avó, né, cara? Sempre dá coxa, calcinha. O Manel já ganhou muita calcinha da avó dele. Aí sendo que eu passei pra minha namorada. Ela gostava muito da minha namorada. Exato, tipo, eu acho que homem ganhando cueca vai ficar puto, coisa assim, mas mulher ganhando roupa, eu não sou tão assim, tipo, de gastar meu dinheiro com roupa e tudo. Mas quando eu recebo, eu fico feliz porque eu não vou gastar, precisar gastar o meu dinheiro pra comprar aquilo, entendeu? Eu já vou ter, entendeu? Então eu posso gastar meu dinheiro comprando alguma outra coisa e tudo. Ir no shopping comprar roupa. Então, quando eu recebo roupa, eu fico feliz. Ah, vai ser um dia que eu não vou desperdiçar na minha vida, ainda atrás disso. Faz sentido. Não, pô, ninguém gosta de ganhar. A roupa é roupa, porra. Tu fica puto por quê? Não, cara, não. Fico puto. Olha só. Eu tenho uns 16 pares de meia que eu ganhei quando eu era criança que eu nunca usei, cara. Você não tem ideia. Tipo assim, eu ganhei muito presente. Sim, muito presente. Mas era muita meia. Não, mas a verdade é que tua avó era dona de uma sapataria, não era não? Mas esse aí tu tá aguardando pra poder presentear os outros no futuro. É, não, deixa ali, né? Guardadinho. Quando o filho do meu primo fizer aniversário, tá lá. Pronto. Aí, o cara tá aí, porra. Me vinguei. A data de 1900. Aqui tu faz, é que tu paga, né? Mas aonde é cheque você receber presente ruim, cara, em amigo secreto, ó? Ih, rapaz. Já recebi. Nunca recebi um presente decente. Nunca. Sabe que no último amigo secreto da empresa trabalhei, os caras perguntaram a todo mundo, ah, o que é que tu quer ganhar? Aí a mulher lá disse, não, eu quero ganhar um perfume da não sei o quê. Perfume caro, né? Aí o outro, não, eu quero ganhar tal coisa, só presente caro. Aí, não, eu quero um box do... Perguntaram a mim, eu quero o box do Poderoso Chefão. Aí, R$10. Aí todo mundo ficou, né, não sei o que. Beleza. Quando chegou lá no Amigo Secreto, eu ganhei uma camisa. Puta que... Que filhos da puta, mano. Como é que os caras te dão uma camisa, cara? Caraca. Mas não, foi cara. Por isso que tu pediu demissão da empresa? Comigo, teve um negócio desse lá no colégio, quando eu era pequena. Aí um meninozinho lá me deu um brinco. Só que ele não deu pai, ele deu só um. Ixi. Ixi, aí é do time do Ned. Porra, eu não tinha nem furo na orelha. E eu dei um presente bom. Eu não lembro o que era, mas eu sei que era bom. Então, na verdade, tu não entendeu, Lee. Ele, na verdade, te deu um piercing e tu não fez pra entender o que era. Ixi, aí. Ah, aí. Um criança de 12 anos. Dá um piercing pra um criança de 12 anos, não, porra. Vai saber. Eu nem gosto de brinco. O cara me dá um brinco e ainda me dá só um. Cara, dá só um é foda, viu, mano? Meu amigo secreto aí que o Manel ganhou um anel, né? Ganhou um anel, Manel? Que isso? Não deixa o anel aí não, viu? Não consta na minha lista aqui não, viu? Eu sei que nesse mesmo dia que eu ganhei uma camisa ao invés do box do Poderoso Chefão, eu ainda gastei R$100 de restaurante, saí puto de lá. Tá que pariu, mano. Mas tu não arranhou o carro de ninguém, mano, quando tu saiu de lá? Sem falar nisso, eu nunca recebi uma camisa, roupa, em amigo secreto, ou amigo da onça, essas coisas assim. É não. Impossível, que é isso? Eu nunca recebi roupa, eu sempre recebi... Porque tu é gordinho, porra, pro cara comprar uma roupa de gordinho mentira, é meu... cara... Gordinho é meu pé. Ei, mano, agora de presente que eu me lembro que realmente gerou uma emoção pra mim, foi na época que tava no auge, cara, da febre dos Cavaleiros do Zodíaco. Ixi. Dos bonecos, quando eles chegaram aqui no Brasil. Irado. Eu posso estar até enganado, mas eu me lembro nitidamente de eu enchendo o saco lá em casa pra comprar um Cavaleiro do Zodíaco pra mim, e a minha mãe dizendo, mas essa porra custa um salário mínimo, não sei o que, é um absurdo. Tem gente por aí trabalhando o mês todinho e tal pra comprar um boneco. E, ah, mas o boneco é massa, não sei o que e tal. Pra montar, né? A armadura. Pois é, e não sei o que mais lá. Aí eu sei que de tanto encher o saco, cara, compraram um boneco desses pra mim. Meu irmão, eu sei que foi uma alegria, uma emoção indescritível, cara. Foi muito massa. Não sei que no quando o cara vai comprar um presente desse tipo, cara, de boneco irado e tal. Que é o sonho de consumo, né, cara? Que tem aquele negócio que ele é quase impossível, né, de você ter e tudo mais. É, no dia quando o cara vai comprar, que o cara sai, vai pra loja pra comprar o boneco e tal, o cara chega, sente aquela ânsia, mano, cadê, mano? Já chegou na loja. Cara, nem dorme direito, né, bicho? Pois é. Dormir pra quê, né? Quando o boneco está lá na trilha. Esperando, né, lá. Na época foi muita venda, né, cara? Tava acabando muito rápido. Somente o feio, todo mundo pegava. Não, tu sabe que quando eu fui na loja, foi logo no início, Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, ele ainda não tinha chegado nem nas 12 casas, eu acho. É. Só que na loja, tipo, já tinha todos. Tanto é que nesse dia, eu comprei o Poseidon, que não tinha nem... tava muito longe do Poseidon, só que eu achei a armadura zona dele irada e tal. Cheio de peça, né? Porque o Poseidon, ele tinha um bocado de detalhezinho. O cara, não, mano, tem que ser esse. E o Poseidon é um dos únicos que vinha um altarzinho, né? Pra ele. É, mano, e... O bicho era maneiro mesmo. Na época eu comprei o Shun, cara. Chum. Comprei, cara, isso é lindo. Desses aí eu nunca passei de um boneco de borracha. Agora eu vou entregar aqui. O Theo também, ele comprou o Chum e ele não tá querendo dizer. Não, é o boneco dos cavaleiros, cara, era uma coisa assim que o cara ficava sonhando, cara, em ter todos. O cara sabia que não ia ter todos, né? Não, mas aí o cara sonhava e participava direto daquela promoção da Herói do Futuro, do Jornal da Manchete, né, que sorteava essas... Cara, eu te contar uma história, cara, que eu, nesse sorteio aí do Boneco dos Cavaleiros, eu enviei uma carta pro cara, não, eu quero meu boneco e tal. Aí quando falaram o nome de outro cara, eu, filha da puta, fiquei batendo na televisão assim. Era pra ser meu nome, seu baitola. Tu chorou nesse momento. É doido, velho. O cara era pequeno ali. Não, o cara soluçava, né? É. Deixa eu soluçar a massa. Não, mas os bonecos dos cavaleiros eram. Era o de ouro, tudinho. O cara, além de tudo, era ganancioso, né? O cara é, cara, não, o cara era o sorteio que você ganhava todos os 12 de ouro. De onde que tinha sorteio? Na Manchete, pô. Agora os bonecos dos cavaleiros ali era irado demais, cara. Aliás, todos esse tipo de boneco que é desmontável era massa, né, cara? Tipo, da mesma qualidade que tinha antigamente, cara, com aquelas peças tudo boas. Porra, era muito foda. Pô, vou te dizer que eu tive até tive o boneco dos cavaleiros, mas eu não gostava muito deles não, porque eu não lembro diretamente, a armadura saía muito fácil. E eu era aquela criança que gostava de botar o boneco pra brigar. Eu pensei que ia dizer que tu era aqueles caras que botava as peças na boca, ó. Não, pai. Eu botava o boneco pra brigar. Tipo, pegava lá o Venom pra cair na porrada com o Hulk, era assim, nesse nível, sabe? Aí eu gostava muito dos bonecos que tinha muito movimento, sabe? Botando as poses lá, pô, essa aqui é a pose de combate do boneco tal. Não, mas eu não tô entendendo, não, cara. Porque o boneco do Cavaleiros era totalmente articulável, velho. É, mas é você conseguir manter ele pé direito, cara? Alguns mole pra ir, que não... É, depois que ele chegava a uma certa idade, ele não ficava mais em pé mesmo, não. Não, nem numa certa idade, mano. O que o senhor B tá dizendo é verdade. Tipo, o cara montava lá a armadura todinha, aí chegava o Hulk, aí esbarrava dele assim, ó, o boneco esbarrava. Se tu for colocar os dois bonecos do cavaleiro pra brigar, cara, tu coloca a armadura só depois, que é quando eles ficam com o Cosmo lá em cima, pá, pá, pá, a melhor parte. Olha aí, ajuda ali, ó. A burra, não, a armadura só ia, só ia cair depois, tá entendendo? Rapaz, sempre com capacete no final, sempre o capacete sai, tem que ser assim. A parada que eu fazia muito era de pegar um boneco monstro gigantesco e cair na porrada com vários bonequinhos pequenos que eu tinha como os heróis, saca? Aí eu achei engraçado que uma tia minha teve essa sacada, ela percebeu que eu gostava muito do boneco grotesco, bizarro, saca? Gigantão. Cara, ela só me dava um bonecão daqueles que tem o tamanho do seu antebraço, assim. Eita. Meu irmão, era meio mal feito alguns, né? Alguns eram bizarros, outros eram muito bem feitos. Mas, cara, era só porradaria épica aqui no meu quarto. Mas tu tinha aquele... Como é, macho? Aquele cara dos Goonies, bicho, que era grandão, tu tinha um dele? Acho que não, tinha não, cara. É, putaria que quando o cara tá brincando com o primo, geralmente o primo tá com o Hulk e você tá com o cavaleiro, né? Todo montado já. Aí o primo chega assim, aí... Ah, o murro do Hulk, é esse bicho. Já deu até pena do coitado da hora. Aí o cara, mano, pra que tu fez isso, seu baixinga, não sei o que. O pobre do bicho saia todo se desmontando. Mas geralmente esses bonecos que é todo montado, todo articulado, era muito massa, cara. Eu me lembro que eu ganhei da minha mãe. Minha mãe comprou um Robocop, cara. Que Robocop, sinistro. Ah, o Robocop. Queria ter, mano. O Robocopzão irado, todo articulado. Aí esse bicho. Ah, o Robocop é doideira, hein? Vinha um botão no peito que o cara apertava. Esse bicho. Eu vou pegar você, seus filhos da banda! Dá um tiro. Aí ele vinha com aquele. Com aquela navezinha que você botava nas costas. Acho que é do terceiro filme, né? Essa nave aí. O meu, ele vinha com um arsenalzão violento, porque eu me lembro que o braço dele saía, né? É, cara. Aí o cara ia encaixando um arsenalzão violento. Eu sei que esse tamanho desse bicho era irado, meu. O bicho era meio de metal. Não, eu ia dizer até isso aí, que no meu universo, como o senhor Rubei disse, o grandão que ganhava de todo mundo era o Robocop. Agora, caralho, do He-Man, o He-Man e o Thundercats, valia a pena você colecionar, bicho. Os Thundercats, o meu primo tinha. Acho que tinha uma versão deles que mexia nem um braço, cara. Bicho. Versão alternativa, que ele botava o braço pra cima e pra baixo só. Assim. Agora, tu falou aí, bicho, eu me lembrei de um dia muito massa que tinha um primo meu, cara, que ele tinha a coleção completa do He-Man, mano. Tinha um He-Man, um gato guerreiro, um esqueleto, tinha uns 15 bonecos. Eu não sei o que foi que deu. Era muita coisa, mano. Eu não sei o que foi que deu na minha tia, sei lá, esse bicho ferrou alguma merda. A minha tia me deu esses bonecos tudinho, mano. Ah, o caralho, eu já era doido pelos bonecos, né? Achava virada. Ah, meu irmão, muito massa e tal. Ah, tu soltou que uma macumba no menino, mano. O presente passou tudo em pra ti, mano. Foi inesperado, mano. Eu tava lá em casa, tipo, ela, não, mano, toma aí pra ti. Vixe, mano, He-Man, aí a turma dele todinha assim chegando, uma porrada de boneco. Se chegando. Chegando, né? Vou morar aqui agora, hein? Tô história. Foi muito massa, cara, desse dia aí. Até pouco tempo ainda tinha ele, só que... Ele, não sei se vocês se lembram, o que segurava os membros dele era tipo uma borracha, né? É. Um elástico, aí com o tempo esse bicho ia quebrando e eles iam ficando sem jeito. Também outro boneco na época dos Cavaleiros, que começou essa febre de anime de armadura, né? Aí tinha aqueles bonecos do Samurai Warriors que eu acho que eu tive todos. Eu me lembro perfeitamente que eu tinha o vermelho e o azul. Não, realmente era 5 caras, tu tinha 2 e tinha todos. Eram 4, não? Não, eram 5 vilões. O João tinha o vermelho e o azul e tinha todos. Era quase todos. Nem metade, quase todos. Nem metade. Uma parada deles. É isso. Te deu um ataque, uma fraqueza. Eles vinham com a mola, né, na mão e nas pernas. E o cara puxava, esse bicho tocava a mãozada no outro boneco. Não, esses bichos eram perfeitos pro cara fazer aquele golpe de luta livre, o suplex, que a coluna do boneco dobrava bem direitinho por causa da mola. Mas o boneco era irado. Ele vinha com a armadura, né, também, pra você montar nele. Nesse aí eu só tive o cromo, que eu me lembro que era um cinza dos vilões. Eu tive o vermelho, o branco e o azul. Ei, doido, tá aí um anime, um seriadozinho que eu achava legal, ó, mas eu dava valor esse bichinho aqui, ó. Inclusive, eu acho muito mais irado do que o Churato, essa porra aqui. Não, diga aí. Diva. Mais massa do que o Churato. Vou ter que dizer que tô com telos. É. Lógico que é, velho. Não tem nem comparação. Vocês beberam. O Churato tá muito maior. O Churato é doido. Tá doido o quê? Quebrem as pernas dele, né? Arranquem os olhos dele. Poxa, pra esses samurais Warriors. Macho, o Churato tinha um gritinho fino, mano. Ninguém no Samurai Warriors tinha aquele gritinho. Agora eu vou dizer que o boneco do Samurai Warriors realmente era mais massa do que o do Churato. Porque o do Churato, não sei se tinha a versão que dava pra tirar a armadura. Mas a que eu via nos velhos camelôs, né, era aquela versão só de borracha. Né? Era tão bonitinho, não precisava tirar. Não, o Churato tinha a versão da armadura que tirava, só que o Churato, ele não era totalmente articulado, ele era daquele que ele só mexia a parte dos ombros e da perna em si. Não era tão articulado como os cavaleiros, por exemplo. Eu me lembro que eu ganhei um boneco do Churato, mas foi o de borracha. Foi o... O de borracha era legal, porque o cara podia mastigar a cabeça, né, desse O dos cavaleiros, cara, eu ficava girado com a armadura dentro da boca, porque era geladinho. Isso aí é mais polêmico ainda do que o gemido do Manel aí. E agora dos cavaleiros. Esse eu me lembro que eu tive todos. Todos os bonecos dos cavaleiros que minha mãe comprou falsificados. Era aquela versão com a armadura de plástico e tal, que era 3 contas ali no Valdecita. Era a armadura de plástico que você conseguia colocar uma vez, depois do tempo não conseguia mais, porque a ponta abria, ficava maior do que normal. Pois é, eu me lembro que esse bicho, o cara encaixar a armadura, era tipo um pinozinho, né, o falsificado. É. Aí, quando o cara puxava de volta, o pino ficava no braço do cara, né. E eu ficava muito puto, mas me lembro que o Seiya que eu ganhei, porque ele já vinha na embalagem com a armadura montada, né? É. Não, mano, vou tirar aqui a armadura. Na hora que eu fui tirar o braço, a primeira vez a porra do pino quebrou, mano. O nosso companheiro, irmão da Lilith aí, no dia que ele comprou uma revista com um CD de jogo na banca, e ele conseguiu a façanha de quebrar o CD dentro da banca aí, entendeu? Sério? Tu não sabia dessa, não, Lia? Essa daí é conhecida, viu? Pergunta pra ele. É porque não era com o dinheiro da Lia, não era não isso aí? Eu te juro, macho. Ele tava... Foi uma época que ele tava com o braço engessado, só a mão, até antes do cotovelo, né? É. Aí ele foi abrir o pacote, segurou o pacote da mesa com o cotovelo e foi abrir com a outra mão. Aí quando ele puxou, o CD tec, quebrou. Ah. Epa, aí tu, filha da puta, o cara com o braço quebrado e tu só olhando. Eu tava nesse dia não, doente. Não tava não. Chegou pra mim lá no colégio comentando isso. E o boneco dos Power Rangers? Se tiver. Aquele que vira a cabeça? O que vira a cabeça, exatamente. Aquele que você aperta atrás, aí tipo abre o peito e as costas, ele troca a cabeça. O cara apertava o cinto, não era não, cara? Ih, eu não lembro agora, cara. Legal, você apertou o cinto aí mesmo. Você abriu uma gaveta, né, do peito dele, aí ele virava e se transformava, né, do bicho. Agora, tu sabe que era uma coisa irada, que realmente esse daí, cada boneco vinha com a sua arma, e as armas dava pro cara montar aquela armazona, aquela bazuca fudida, né, dele, se o cara tivesse os 5. E é. Se tivesse os 5, dava pra montar uma arma sinistra do desenho. Eu não tive todos, eu tive o preto e o vermelho, e as armas deles dois se conectavam. E você via que tinha, tipo, pinos e aberturas que eram pras outras armas se conectarem. Eu me lembro que eu ganhei o branco, o vermelho e o verde. Pô, cara, eu vou te dizer que eu ganhei primeiro dois. O amarelo e o rosa. Aí eu fiquei puto, cara. Lembro quando eu era pequenininho. Pô, mãe, você me deu as duas garotas? Quem é a tua garota? Aí ela foi pra se desculpar. Ela me deu o branco, saca? Quando ela via vendo Power Ranger, eu ficava vibrando quando eu vi o branco. Ela foi e me deu o branco. Eu tenho até hoje, cara, eu acho. O branco... O rosa e amarelo. O branco era massa por causa das ombreiras, né, dele. Cara, tinha loja chamada, aqui no Rio, né, não sei, chamada Re-Rap, cara. Vixe, mano, né? Aqui era... chegou um tempo desse essa bicha aí. Era só brinquedo, cara, eu entrava lá, chorava. Eu quero aquele. Minha mãe, não vai lá pra porra nenhuma. Agora tu falou de loja, bicho, eu acho a Re-Rap a mais paia, porque, vamos dizer, hoje em dia eu ainda compro esses bonecos de super-herói e tal, de algum filme massa que sai, eu compro. E, vamos dizer, tem várias lojas de brinquedo por aqui que é tranquilo, né? O cara entra e tal, aí vai dando uma olhada, aí o cara vai e compra e tá de boa. A Re-Rap, cara, é tipo com os três vendedores, mano, enchendo o saco direto. Aí é... Ali que normalmente a frase clássica deles é essa. Não, mas qual é a idade e tal? É menino ou é menina? Não, eu tô comprando pra mim mesmo. Eu tô comprando pra mim, seu filho da puta. Ai, se fuder, mano. Mano. O cara tem que fazer, véio, igual o Telos faz. Véio. Ela chega assim, qual é a idade? Ah, vai pra porra, sou... Vai, então simula aí tu e ali querendo perguntar qual é a idade da criança e tu olhando a sessão de brinquedos. Boa tarde. Ah, pra porra! A gente tem que marcar também isso aí pra criar uma vinheta, né, do vai pra porra do Manel. Porra, jargão com certeza, né, cara? Vai pra porra. Que pariu, cara. Não, eu me lembro que uma vez eu entrei na loja, né? Aí fui pra sessão de brinquedos pra dar uma olhada. O cara dá uma descontraída, né, mano? Na sessão de brinquedos ali. Aí eu peguei um Homem-Aranha, né? Vixe, massa esse boneco aqui do Homem-Aranha, vou comprar. Aí eu peguei, passei assim no caixa, né? Presente pro seu filho. Aí eu pensei assim, bem, né? Se eu responder que não, que é pra mim, aí vai pegar mal. Aí eu, não, é pro menino mesmo, tá? Aí nessa hora vem a tua namorada, né? Chegando assim por trás, aí como é que é? DJ. Chegaram e perguntam, né? Ué, mas não era pra você mesmo? Mas tu não entendeu a pegadinha do neto, não. Ela ia chegar e dizer, de que é esse filho aí, então? Porque o senhor B não sabe a fama de Ricardão, mano, do Joel Sul. Perdão, tchau. Ah, é, rapaz, é aí. Eu sei que eu vim pra casa com o Homem-Aranha ali na sacola. Mas, e aí, Lia, me diz uma coisa. Tu, como integrante feminina desse cast, como é que tu... Não, porque assim, tu entra na sessão de brinquedos, aí os brinquedos dos meninos, é um robô gigante, né, cheio de arma e tal. É o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, cheio de armadura pro cara montar. Aí na sessão das meninas é boneca, com chupeta. A sessão da menina é Barbie de viagem, Barbie... Conjunto de cozinha, né? Conjunto de cozinha é foda. foda. Isso aí é escroto, caramba. Eu sei que tem um fogãozinho, né? Eu já vi o ferro de tábua de passar roupa, eu achei muito escroto. Eu já vi a máquina de lavar roupa, cara, e achei bem interessante. A minha mãe, uma vez, ela chegou com uma Barbie pra mim. Eu falei, mãe, não gosto disso, não. Aí minha mãe chegou com uma Suzy. Eu, mãe, eu não gosto disso, não. Na hora que tu disse, não, eu não gosto dessas coisas, não. Ah, tô fazendo alguma coisa com a minha filha, não sei o quê. Sabe qual é o problema, cara? Brinquedo de menina é muito paia. Não entra pilha, não se mexe, não dá pra você destruir e montar de novo. Ei, mas tinha a Barbie grávida, que era cheia de mecanismo, não era não? Você aperta a barriga e sai o É isso. Eu prefiro um boneco que solte raio, eu preferia carrinho, eu preferia, sei lá, uma bola de futebol. Essa é muito mais legal. Eu ia pro colégio brincar com as meninas, elas levavam as Barbies dela. Pô, eu tava ali, sei lá, com churato na mão. As brincadeiras dos meninos era o quê? Era brincadeira de guerra, né? O cara, vamos brincar aqui. Porrada. De guerra e tal. Ah, vamos pro shopping. Chegar, trocava de roupa. Aí trocava uma Barbie com a roupa da outra. Aí voltava pra casa. Aí ia pra escolinha. Ah, que coisa chata. Aí eu chegava lá. Garotão, né? O garotão lá do parque. Garotão da parte, o lourão lá. Ó. O quê, né? Que fuleiragem. Garotão da tarde, né? Da barba. Da barba. Esse tal de Bob aí, o lourão, ó. Por dentro, hein, sabe? Como é o fuleiragem, mano. Isso é pra uma pessoa induzir a criança a pensar besteira, mano. Negócio de. Bom, como é o gritinho do Bob? Agora uma parada, cara, que me deixava ansioso na hora quando meu pai dizia, não, vamos comprar amanhã. Era quando ele dizia que a gente ia comprar um videogame novo. Putz. Eu ainda me lembro no dia que eu tava no aniversário, era um aniversário de 5 anos, aí meu pai chegou com o Top Gamezão, o bicho todo pretozão, vixe, meu irmão. Cheirado. Que diabo é isso aí, meu irmão? Sabe qual é a mais comédia de todas? É. Isso, ele já deve, como, de acordo com a frase dele aí, ele já deve ter ouvido isso mais de 5 vezes, eu só ouvi uma. realmente teve uma vida triste, viu, mano? Merda. Não, mas o próximo foi ao mesmo que comprei com meu dinheiro, não me garanto. Aí eu lembro, cara, que quando o cara abria a caixa, chega os olhos do cara brilhava, né? O cara ia puxando o controle. Aí ele todo ensacadinho, né? Aquele cheiro de plástico novo. Puta merda, cara. Era muito irado, cara, isso aí. Até hoje isso é uma sensação. Não, mas tu sabe que hoje eu não acho tão grande, mano. Porque, vamos dizer, o videogame que eu comprei que mais me marcou foi o Super Nintendo e tal. Ah, pois é. Hoje em dia, cara, parece que tu sente, mano, que essas porras são feitas na China. Não sei porque eu acho que não tem aquela mesma magia e tal. Ah, mas é aquela parada, quando você era pequeno, você ganhava, né? Você, porra, fada, ganhei. Você ficava jogando dias a fio, sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Era bizarro, sabe? Mas... verdade. É, só um parênteses, sabe que pro hotel isso aí não mudou muita coisa, não, né? Eu vou contar que, tipo, um dos dias mais felizes da minha vida, que eu não sei se foi no Natal, coisa assim, foi quando eu acordei, me levantei, fui no banheiro, saí do meu quarto, cheguei na sala e tinha lá o pacote do Super Nintendo, cara. Por um segundo eu achei que ela ia dizer que ia no banheiro e tava o Super Nintendo lá, cara. Cara, não teve nem comparação com o dia que a minha mãe comprou o PlayStation. Cara, pra mim também. Eu não sei porquê, mas o Super Nintendo me marcou muito mais do que todos os outros videogames que vieram depois. Não, mas sabe por quê, cara? A caixa do Super Nintendo era irada demais. Eu não comprei, ganhei Mega Drive, né? Fiquei felizão, fiquei olhando na caixa meia hora, porque tinha vários joguinhos lá de fora da caixa do Mega Drive, né? Mas sendo, esse jogo. Aí vinha com aquela fita de 10 jogos. Tinha 10 jogos. Os 10 jogos estão lá de fora. Eu fiquei um tempão, fiquei deslumbrado, cara. Mas eu lembro que quando eu comprei o meu, tipo, porque o segundo videogame depois do Mega Drive foi o PlayStation 3. Mas quando eu comprei... Porra! Quando eu comprei o meu PlayStation 3, cara, eu falei, caralho, é meu, saca? Comprei com meu dinheiro. É, teve não, e tu, assim, tu sabe não que é o pior que o senhor Roberto falando do Mega Drive, eu pensei que era uma coisa tipo de 15 anos atrás, mas foi em 2009, né, isso aí. Não, cara, não, foi 15 anos atrás, né, por aí, sei lá, mano. Como é que tu comprou 15 anos atrás o PS3? Que porra é essa, mano? Não, mano. É porque ele viaja... Tempo, porra, tu não entendeu a piada, mano. Primeiro videogame mesmo que eu comprei com meu dinheiro suado foi o PS3 mesmo. Não, aliás, foi o Xbox 360. Primeiro que eu comprei com dinheiro parcialmente suado foi o PS1. Parcialmente suado. Parcialmente suado porque ganhou da Mega Sena, pô? Porque na época a gente jogava Magic e tava rolando um comérciozão fortíssimo de cartas de Magic. Aí tinha um pequeno grupo menor, uma facção menor, que eram os caras do condomínio IPEC, né? Aquele alvorada que tem ali na Francisco Sá. Os caras tava começando a jogar, os caras tudo asilado e tal. Aí... Dama, mas quanto é que tu vendeu o teu barato? Dama, R$100. Aí eu peguei e vendi uns 3 baralhos, aí apurei o dinheiro do PS1. Com os Super Nintendo, cara, ele era emocionante do cara abrir a caixa. É, cara. E ele era visualmente muito bonito, né, cara? Aquele roxinho dele, com um cinza bem claro, e aquela caixinha com todos os bonequinhos da Nintendo. Era muito lindo, cara. Pobre do Manel, né? Então, tu teve Super Nintendo? Por quê? Porque pobre deu. Que o teu tu comprou de segunda mão, mas tu não sentiu essa emoção. Ainda bem que tu sabe da minha história, né? Não, cara, mas é foda mesmo, cara. Porque... Foda mesmo, ó. Que a emoção do cara ia tirando as peças, cara. O cara tirar a fonte assim era... Mas o meu filho vai ter essa emoção aí. Meu PS3 eu comprei do meu tio, né? Ele foi pro exterior e comprou pra mim lá, mais barato e tal. Beleza, original, bonitinho. Veio com God of War antes de estrear aqui. O 3. Aí eu quero jogar. Só que, cara, eu tava na casa do meu tio. Na casa do meu tio não tinha TV boa pra pegar e tal. Irmão, eu fiquei tipo 10 horas abraçado com aquela caixa até eu chegar em casa e poder instalar a parada. Sério, cara, eu fiquei tenso assim, coração batendo a mil sem parar, tipo, era viagem, sabe? Vocês agora, depois de grande, mesmo comprando, vocês ainda sentem essa emoção, essa ânsia e tal? Tipo, o cara vai comprar uma televisão nova de LCD? Ah, não, hoje em dia isso aí tudo é banal, mano. tu sabe por quê, mano? Porque hoje em dia tudo é fruto do suor do cara, mano. É. Aí o cara pensa logo assim, porra, mano, trabalhei uma semana pra comprar a porra desse videogame, mano. Não, eu achava mais massa quando o cara não, vamos dizer, era só tipo na surpresa. O cara não fez nada pra merecer e tal, como se fosse uma obra divina. Ah, eu sou um cara gente boa e pá, o cara ganhou um super... Isso era massa, cara. Porque não tem surpresa, pô. Tu tá trabalhando, aí tu tá, não, vou trabalhar aqui um mês e vou comprar o PS3. Não tem emoção, pô. É a mesma coisa que tu fazer um mercantil no final do mês. Fazer um mercantil. Sabe que tu vai fazer, não rola um clima, não rola nada. Mas é a emoção do cara ir pra loja e comprar o aparelho lá e tal. Mas se bem que o Manel sente altas emoções indo no Frangolândia, né? Comprar as coisas. Frangolândia. Pelo mais, no Frangolândia tem altas gatas, viu? Às vezes. Eu me lembro que quando eu comprei o meu Xbox 360, cara, foi emocionante demais, cara. 9 horas da noite, porra, eu tenho que comprar esse Xbox hoje. Aí eu, não, pai, vamos lá no Iguatemi pra comprar o Xbox. Esse bicho me levou lá 9 horas da noite no Iguatemi, longe que só uma porra, o shopping. Reclamando bem pouquinho, né, durante o caminho. Não, mas pra que tu vai comprar esse negócio? Pra que tu vai usar? É pra jogar, eu sei que a emoção foi tão grande, cara, que eu cheguei aqui em casa. Chorou. Aí eu, vixe, agora eu vou ligar aqui meu Xbox e tal. Aí eu peguei a fonte, liguei na tomada direto. A primeira coisa que aconteceu foi a fonte papocar, ó. Pá! Puta que pariu! Filha da puta! Aí só teu pai assim na porta dando aquela gargalhada, né? Não, tu sabe que eu imaginei a cena, porque teu pai manja de eletrônica, né? É. Eu imaginei tu lá empolgado, aí teu pai assim, vixe, mas ele não olhou a voltagem, ó. Não, eu vou ficar aqui na minha pra ver o que é que dá. É merda, cara, é mesmo. Aí não deu certo tu jogar na religião, teve que trocar a fonte, foi? Não deu certo, aí teve que trocar o fusível da fonte. E foi o quê? No mesmo dia que você trocou? Eu tava com Halo 3, cara, tinindo pra poder jogar. Ou então, mais engraçado ainda é isso, né? A fonte queimou e teu pai tá lá dormindo, aí tu foi acordar ele pra trocar o fusível, né? Então, hoje em dia eu tô numa aflição, porque eu acabei de comprar um iPhone, aí tô numa aflição foda ali pra esse bicho chegar logo. Vou falar em aflição, o cabo fica... endoidando pra chegar a porra do presente, vamos se dizer assim, entre parênteses, né? Tá ansioso pro bicho chegar e tá demorando, né? É, pois é. Mas tu se liga que os correios estão de greve, né? Pois é, cara. Não, pode concluir, mano. Esse negócio de presente que tu fica ansioso pra chegar, cara, tem muito quando eu vou comprar um jogo, né, de PS3. Ih, cara, eu compro porque de fora também. Compro tudo de fora. Aí, pô, beleza. Pô, veio um, dois, três, pô, jogos que demoraram no máximo dois meses, assim. Mas vinha até que chegou um que demorou 7 meses. Tá até longe. E o pior de tudo, ele não chegava até aqui em casa, saca? Ele vinha, parava lá no correio, tinha que ir lá pagar a taxa pra ele poder vir pra minha casa. Aí beleza, né? Beleza. Então, agora, hoje em dia, hoje mesmo, saca? Eu tô esperando o Mortal Kombat que comprei no meio do ano, até agora. Ainda vai demorar mais, né? Pode esperar. Vai demorar. Já chorou alguma vez? Eu já tinha dado como perdido. Pior que meu pai, ele fazia muita hora com a minha cara com essa parada de comprar pela internet, né? Que... Tá merda, cara. Eu me lembro de presenciar uma situação dessas aí, foi massa. Aí ele chegou pra mim e disse assim: rapaz, não vai comprar esse jogo não, que tu vai se fuder, rapaz. Putaria, esse aí foi cruel, ó. Esse bicho não vai chegar não. Não. O velho mandando mazela, né? Eu sei que eu comprei a primeira vez, aí chegou. Aí ele ficou meio assim, né? Com a cara assim. Eu não, vou comprar outro. Rapaz, fica só comprando pela internet e vão clonar meu cartão aí. Se clonarem meu cartão aí, tu vai pagar a conta toda. Aí eu, vixe, velho. Sei que eu comprei um, comprei outro. Aí no outro dia, quando eu já tava bem acostumado a comprar pela internet, ele chega aí. Ei, tô querendo comprar um DVD. Olha aí na internet quanto é que tá. Aí tu disse: compra, não, tu vai se fuder. Exatamente, é que tá chegando. Rapaz. É, mas sim, continuando a minha história, eu comprei o meu computador altamente poderoso atualmente pela internet também. Meu amigo, mas foi uma lenda pra essa porra chegar, mano. Eu comprei, aí fiquei na expectativa, né? Vai, chega. Eu nem dormi no dia que eu comprei. Chegava uma pecinha, aí chegava outra. Na verdade, as expectativas foram além do melhor, por causa que eram 5 dias, parece, pra chegar, e chegou em 3. Aí, sendo que chegou o carteirozão, chegou aqui com um pacote, né, um embrulhozão grandão e tal, aí é pra entregar aqui. Aí eu... O meu computadorzão do poder chegou! Sai desesperado, correndo e tal, né? Aí quando eu pego no pacote, aí o cara... Ei, meu filho, volte aqui! Assina aqui! Aí tinha o nomezão do meu irmão, né, que foi no cortão dele que compraram. Foi ele que comprou e mandou pra cá. Aí eu... Pode assinar aqui mesmo? Aí ele... Não, você é o Alcione. Olha aí ele... Não, é o meu irmão. Ele comprou e me deu de presente, mandou pra cá. Pode não, pode dar de volta. Aí eu, ó, doido, mano, tu é doido, hein, macho? Agora não sai mais daqui, não, tu é doido, hein? Aí ele... Não, meu amigo, esse pedido aqui foi feito por carta registrada. E só pode ser o titular fazer a assinatura. Nem outra pessoa pode receber. Aí eu... Puta que pariu, macho. Aí eu fui... Não, macho, mas o meu irmão trabalha no interior, mano. Tu vai fazer o cara vir do interior pra cá pra assinar a porra do papel. Sabe que o interiorzão que o Alcione mora é longe que só uma porra, né? Quase... Tu sabe que o interior que o Alcione mora é a terra dos pistoleiros aqui do Ceará. Pois é. Eu só sei que ele... Não, meu amigo, pode não. Vamos embora. Aí pronto, né? Aí levou meu pacote de volta. E eu aqui na solidão. Aí eu... Puta que bosta, mano, que merda é essa? Aí eu falei com a dona Norma e tal. Ela também não deu jeito. Todo mundo falou com carteira e não deu jeito. Aí eu, e agora? Aí eu fui ligar. Aí vocês chamaram quem resolve a situação da tua família, né? Aí eu fui, resolvi ligar pra ele, né? Eu liguei. Aí... Ei, mas tu embaçou aqui o esquema e tal. Expliquei pra ele. Aí ele... Macho, aí eu vou fazer uma paradazinha aqui num cartório e mando pra aí. Aí tu dá pra ir. Chega mais rápido que eu ir pra aí, que eu não vou pra aí agora. O mais massa é que ele já estava fazendo o favor de comprar no cartão dele, tá entendendo? Oi! Aí agora, aí pra completar a bosta, pra aumentar, ele ainda tinha que fazer o favor de vir até aqui só pra assinar a porra do papel, entendeu? Mato, sabe que você foi uma burrice tremenda, que carta assinada não tem nada a ver com isso. Se tu tivesse tacado a tua assinatura lá... Mas não tem carta, eu tinha que assinar o nome dele, mano. Se eu tivesse falsificado uma assinatura qualquer, podia até ser. Se tivesse falsificado, não. Se tivesse tacado lá, Manuel Moura, não sei o quê, o cara teria só dobrado o envelope e ido-se embora. Não, macho, ele tinha um nome lá, mano. Tinha tipo um negocinho, um papel, né? Aqueles papel ré que tem um nome e você bota o nome, não. É um papelzinho remopaia, não. É uma pranchetinha lá, bem bonitinha lá e tal. Era, mano. Fiz todo o seu fuleiragem, mano. Papelzinho lá. Era o primeiro... mesmo, cara. Tem que ser desse jeito. Vai ver que se ele errasse de casa e fosse outro cara que assinasse lá, meu pai. Não, eu apoio a decisão dele, porque, enfim, era um valor até, né, interessante. Acaba entregar um valor X a qualquer lugar, não pode ser não, tá certo. Ele tava te protegendo de ti mesmo, cara. Pois é, sendo que a bosta tá maior... A bosta maior é porque ele não estava errado, ele tava na casa certa. Eu tô com uma puta cara de malaca, né? O carteiro morrendo de medo. Oi, vão roubar, vão reclamar, vão ser demitidos. Aí, né? ele foi se embora. Eu só sei que o meu irmão chegou. Eu só sei que em 48 horas, macho, a porra do pacote ia voltar pra São Paulo, mano. Ou 72 horas. Sabe o que é o mais legal de tudo isso? Tu já pensou essa história aí do ponto de vista do Alcione, mano? Aí não, mas eu até decorei a fala dele nesse momento. Ele tava lá e eu... Ah, pra porra! Ei, mano, tu vai ter que vir aqui assinar essa bosta aqui. Por causa que o cara disse que essa parada do cartório aí não vale, não. Aí ele... Puta que pariu! Acho. Eu compro esta porra no cartão e vai dar de fazer ele até aí pra assinar essa porra, mano. É, né? Aí ele... Pois eu vou aí, então, eu sei. Vou comprar passagem do ônibus aqui, mas tu vai pagar, viu, bichão? Tá certo. Vem que eu vou pagar aí a parada. Aí ele foi e veio, em menos de 48 horas, né, que é o prazo de 72. Em 5 minutos ele resolveu tudo. Não, ele veio, aí o diabo do carteiro... Nunca mais foi do capeta, né, mano? É cor do capeta, ó. Ele veio de manhã, aí eu disse pra ele ir lá pro... Correio. Quando o filho do Ego chega lá no correio, o baitola do carro do correio saiu com o meu pacote de novo. Entendeu? Aí ele me liga: ei, macho, o pacote não tá aqui não. Aí eu, e aí? Aí ele foi, e aí? Aí eu, e aí que tu vai perguntar o cara aí que hora chega essa porra, mano? Aí pronto, aí deu mó fuleiragem lá, só sei que o bicho, o carro do carteiro só vai chegar 4:30 da tarde lá no, de volta, né, pra central do correio e tal, aí ele foi e conseguiu pegar. legal, mas é o contexto. Tipo, o Alcione, mano, tá lá na puta que pariu, numa boa. Aí eu liguei, mano, comprei um computador pra mim e tal, não sei o quê. Falei, não, mano, vai dar merda. Não, mas compra aí, é um negócio certo e tal. Certo. O Alcione, não, beleza, aí pega e compra. Aí 3 dias depois eu falei, ei, mano, tu vai ter que vir aqui, tipo, o Alcione mora lá no interiorzão do Ceará, cruzar o estado pra liberar o computador. Tu sabe qual é a história desse computador? É porque, teoricamente, o Alcione, ele foi pra pegar o computador porque o Manel disse que era pra estudar o AutoCAD nesse computador, né? Mas eu tô trabalhando no computador pra isso mesmo. Diz que tu é um cara sincero. Qual foi o primeiro aplicativo que tu instalou sem ser Windows nesse computador? MSN, esses Pô, programas em besta. Aí depois eu instalo os jogos. Mas tu vai bem me dizer que eu vou ter um computadorzão chibado pra não botar um jogo. Ai, pra porra, mano, tu é doido, né? Eu vou tirar um cartão de crédito pra mim, que essa putaria não dá certo. Eu acho que tu vai ser aprovado. Não é colégio, não. Não é colégio, não, ó. Hasta la vista, baby.